Feijoara. Pensou em fogos de artifício? Venha para Yunis Variedades. Aqui você encontra fogos para todas as ocasiões, como fogos indoor, fogos para show pirotécnico e muito mais. Além de brinquedos, descartáveis e artigos para festa. Comemore a vitória do seu time conosco. Rua Padre Champagnat, 81, próximo à Praça do Relógio. Fone 3222-6215. Yunis Variedades, uma explosão de preços baixos. Você já leu a província do Pará hoje? Hora certa. Na nossa rádio, 9:30. Leia a província do Pará.com.br. CYI531, AM 1130 kHz, onda média. CYG361, 4955 kHz, onda tropical. Emissoras do Grupo Marajoara de Comunicação. Uma empresa do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo. Belém, Pará, Brasil.